Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Zé Mário Pirata vai ao Gato Vadio já esta semana, mais exatamente no sábado. A partir das 21, podes ouvir os chatinhos da Rádio Paralelo a explicar como e porquê decidiram avançar com esta coletânea de versões do Zé Mário Branco. Mais do que isso, tens a primeira oportunidade real de comprar o CD em mão aqui no Porto. Lembre-se que o Zé Mário Pirata está disponível gratuitamente online e tem cópias físicas à venda na Casa da Achada, na Rua da Achada número 11, em Lisboa, e vai passar a estar disponível também no Porto, exatamente no Gato Vadio, Rua da Maternidade 124. A apresentação é então este sábado, a partir das 21, no Gato Vadio. Para início de conversa, ou melhor, para fim de início de conversa, fiquemos com a música que abre o CD duplo Zé Mário Pirata, duas semicolcheias invertidas com o tema Linda, ó Linda. Conforme por aqui temos anunciado, a mina do Romano, no concelho de Montalegre, está fora do concurso internacional para a prospeção de lítio pelo facto de já ter contrato de exploração. A empresa em causa chama-se Lusorrecursos e foi há meses acusada pelo ministro Matos Fernandes de ser incompetente. Essa mesma incompetente empresa acabou de colocar para discussão pública o seu estudo de impacto ambiental para a mina do Romano. Essa consulta pública durará 30 dias úteis, ou seja, decorrerá entre 14 de fevereiro e 25 de março. Entretanto, a população continua a lutar contra a mina do Romano, num concelho que é a reserva da biosfera, que juntamente com Boticas forma a região do Barroso, a única região do país classificada como Património Agrícola Mundial e que no seu território tem uma das maiores reservas de água doce da Península Ibérica, que abastece uma grande parte do norte de Portugal. A Montalegre Convida, Associação de Defesa Ambiental, anunciou, entretanto, que vai pedir a ampliação do prazo de consulta pública do estudo de impacto ambiental da mina de lítio, considerando que 30 dias úteis são insuficientes para analisar 2 mil páginas. Futuro minado, não obrigado! Futuro minado, não obrigado! Futuro minado, não obrigado! Futuro minado! Não vai haver mina. Minas não. Sim, há vida. Não há mina. Sim, há vida. Não há mina. Sim, há vida. Não há mina. Sim, há vida. Não há mina. No passado dia 8, o Governo publicava em Diário da República a decisão de desafetar os terrenos da antiga estação do Porto Boa Vista do domínio público ferroviário e apoiar o processo de demolição da primeira estação ferroviária do Porto, com quase 150 anos de história, para dar lugar a mais um centro comercial. Rapidamente, o movimento cívico por um jardim ferroviário na Boa Vista lançou um comunicado, onde se pode ler: inquieta-nos o discurso da inevitabilidade administrativa que têm alegado para defender a condução deste negócio, como se a nenhum nível de decisão autárquico ou legislativo existisse poder para contrariar um contrato ruinoso para a cidade do Porto, feito há 21 anos atrás. Inquieta-nos que tenham tentado iludir a população com a ameaça de que existem possíveis indemnizações e pagamentos altos a fazer em caso de cancelamento, mas cujos valores e condições nunca foram calculados e tornados públicos. Inquieta-nos que possam achar legítimo honrar a conclusão deste negócio, iniciado nos anos 90, com um grupo privado, mas não se sintam compelidos, agora no século XXI, a honrar os interesses da população que representam ou os múltiplos acordos que assinaram de respeito pelo património, crescimento verde ou mitigação climática. Inquieta-nos a ligeireza com que aprovam a construção de mais um centro comercial para o centro da cidade do Porto, já demasiado sobrecarregada com trânsito, automóvel e grandes superfícies, uma infraestrutura que ninguém quer e que não precisaria de comprometer o património público para se erguer. Inquieta-nos o vosso desrespeito para com cidadãos e cidadãs, ignorando os pedidos expressivos da população que defende a reconstrução desta estação e a criação de um amplo espaço verde nos seus jardins, com mais de 10.800 apoiantes individuais e associações da sociedade civil que se manifestam incansavelmente ao longo de mais de 2 anos. Inquieta-nos que não tenham tido a coragem de consultar a população, conforme votado na Assembleia Municipal do Porto, com receio que os resultados colocassem em evidência que as decisões que tomam vão contra a vontade popular e, por isso, não são legítimas. Inquieta-nos que não tenham sequer tentado encontrar um compromisso entre este negócio que ninguém quer e a vontade da população e que, pelo contrário, tenham aprovado a duplicação de área de construção para lá dos limites regulamentados, retirando qualquer hipótese para a preservação da estação ou a criação de uma área verde numa cidade cada vez mais cinzenta. Queremos, sobretudo, que saibam, em nome dos muitos subscritores das nossas petições, das associações, comerciantes e vizinhos que nos têm acompanhado na defesa de um jardim ferroviário e de uma outra visão de cidade, que estas decisões que tomam são contra a vontade da população. Estivemos com Clash e Lost in the Supermarket. Antes de acabar hoje, resta dizer que na sequência do seu comunicado, o Movimento Cívico por um Jardim Ferroviário na Boa Vista convida-te para vires reclamar este espaço que também é teu. É já este sábado, dia 19, às 15, na Rotunda da Boa Vista, e tem, no Porto, e tem o seguinte texto de apoio. Junta-te a nós no próximo sábado e vem reclamar um melhor destino para este espaço público da Boa Vista, que também é teu. Os nossos decisores políticos aceitaram a demolição desta, que foi a primeira estação ferroviária do Porto e dos seus amplos terrenos, para dar lugar a mais um centro comercial, El Corte Inglês. Em vez disso, reclamamos que a estação seja reabilitada e os seus terrenos sejam transformados num amplo espaço verde público. Defendemos, acima de tudo, que a população seja ouvida. Junta-te a nós e vem dizer que futuro desejas para este património público. Levamos canetas e cartão. Podes trazer ideias para juntar às nossas. E assim, acaba este zingarelho. Até para a semana, ou até ao próximo programa, que é mais seguro dizer. Zingarelhos. Que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingarelhos.